No mesmo lugar. Pode chegar, Irmandade. Só a família envolvida. Falei pra você que mata o louco no vacilo, moro? Essa é a família envolvida pra quem acredita. Rolou de caranga na banca. Os malucos se achando. Os gansa e garganta. Se manca, se mandam plebeus. Pinotão no seu, queima rodas no meu. Fudeu o rolê. Não vai dar pra você se envolver. Pode crer. Vai ficar embaçado. Otário no pico, colossal jogado fincado. Os bandidos do barro. Trincando o asfalto. Os cabaça envolvidos. Os bandidos arisco conhece o inimigo. Perigo, burguês, gambé. Os mané sem fé. Não sabe quem é, fica a pé. Pois é. Na irmandade não vira. A família envolvida acredita. Outra vida é o que liga. Na pista fulanos brincando. Diz que é chicano, malandro, candanga, chacal. Pra mim pagar pau tô legal. Aqui é vida real, natural e normal, radical. Meu rolê com você vai ser quente. Na irmandade eu tô sempre contente na mente. E no pico envolvidos, amigos fundão vida louca na boa, seguindo e sorrindo. O caminho do pico é a leste com a sul. Reúne a família no Pacaembu. Alupacá, função. Pode chegar e mandar. Pacaembu é a cena. De rolê low rider, de rolê low rider. Yeah, yeah. De rolê low rider, de rolê low rider. De rolê low rider, de rolê low rider. Essa é a família envolvida pra quem acredita. De rolê low rider, de rolê low rider. Tô firmão com os irmãos. E aí, alemão, qual vai ser a ação do peão? Disciplina, elegância, raiz e razão, essa é a ação do peão, faz favor. Na estiga, na mira, outra vida é legal, a faísca é normal, natural. Aqui a banca não quebra ladrão, a favela é frontal. A repleta paga um pau, aqui é vida real. E os calcinhas se ligam, na bica farinha fudendo a narina. Acreditam, desbica essa porra, fuja da masmorra. Vem pra vida louca, não fique à toa, ladrão. Irmãos. Eu não vejo razão pra pagar de canhão, meu irmão. É sem solução pra você se envolver. Aí, playboy, sai fora. Tá queimando o rolê. Tô a pampa de bike, ticana, curtindo com a santa na banca. As caranga chegou. O gordo colou, já falou. De ladrão. Seu é show, hein? Ficção. Blaze é outra vida. Na partida quebrou, na subida quebrou meu low. Mas o N gostou, arrumou. Demorou. Mecânico bom, tem um dono nos motos. Escuta o som. Ah. E aí, Tata, como é que tá, ladrão? Diz aí. O seu lowrider ficou pronto pro chão ou então, não? Então, drão, vem conferir. Vem, chega mais, chega aí. Cê tá aqui pra assistir, vai subir no low, vai tremer no motor. Arregaça, estraçalha, bagaça na raça. Rapa, vai ver que o meu lowrider aguenta. Vai maluco, se ajeita, entra. Meu low arrebenta. Então não esquenta. Eu prometi dar os 360. De rolê lowrider, de rolê lowrider. Estou. De rolê lowrider, de rolê lowrider. Pra família envolvida, pra quem acredita. De rolê lowrider, de rolê lowrider. De rolê lowrider, de rolê lowrider. Pode crer, aprecia o rolê, é de fuder, vai doer em você, playboy. Não cola, se rói, é a voz de dói, somos nós, essa voz da favela. O povo deu goela, no pico é vela, sem chance. Isabela pra Santa, Guadalupe iluminando a banca, pampa. Ha. Os manos seguem na trilha, na rampa. A irmandade que firma, tá vida real, vida louca. Outra vida é família. E na pista alemão, fala bem do fundão. Revidante de um avião, salve pro Sérgio. Pioneiro no avião, na carripa. Na humildade, na trilha. Na fé. Na fé, ladrão. Responsa Blaze. De rolê lowrider, de rolê lowrider. Quem é? De rolê lowrider. Estou. De rolê lowrider. Estou. De rolê lowrider. Responsa Blaze. Quem é? De rolê lowrider. Salve a todos os irmãos que eu procedimento pra que nossa cultura siga pra frente. Nossa Senhora de Guadalupe esteja com a gente. Na sul, na norte, na oeste. Aqui minha leste, na vega e na paz. Muita paz, todas as quebradas. De rolê lowrider. Estou. De rolê lowrider. De rolê lowrider. Tudo outra vida. Tudo vida real. Na leste de São Paulo. Todos Matheus, Ska Club, SP. Tamo junto, Brasil. Responsa Blazer, Responsa Blazer. Responsa Blazer, Responsa Blazer.